Start now, Limp Jerk. Daí, galera, tá começando o 14º Game Track aqui no blog do Melo X. 14º essa porra. Epic fail. Epic fail, nossa. Não. Caralho, meu. Caramba, eu não consigo mais falar essa bosta. 14º. Corta a cerveja do rapaz. Daí, galera, tá começando o 14º Game Track aqui no blog do Melo X. Hoje vamos começar aqui com o Cash, né? Eu sou o Zabza, também hoje aqui tô com a presença do não esquecido, mas um pouquinho sumido Snake. Daí, galera, tudo bom? Quanto tempo? Tô com saudade de vocês, vamos gravar hoje. Hoje eu também tô com a presença aqui do Ridan. E aí, pessoal, tamo de volta, bem malucão. Hoje eu também tô com a presença do Gnu. Aí, sou eu aqui outra vez. A presença do Digo Coulson, né, lá da coluna Old School. Fala, galera, tamo aí novamente. E também com a presença lá de Cascavel, né, Cascarrel, como diz o Thiago, né. E aí, galera, Thiago na área. Então, né, hoje a gente tá reunido nessa equipe aí de 6 pessoas, né? Uma mega equipe. Só a nata. E hoje a gente vai falar de um jogo que foi referência aí na era 8-bits. A gente vai falar de um jogo que envolve um carismático robozinho azul, né? O famoso Mega Man, ou Rockman pros japoneses. A gente vai falar dos 6 primeiros jogos aí, falar o porquê da gente ter escolhido eles, falar das músicas que envolvem cada um dos jogos, né? Como a gente tá em 6 pessoas, 6 jogos. Mas isso a gente vai começar logo após a leitura de e-mails. E já voltamos. Começando a leitura de e-mails relativos ao cast número 13, aquele que você teve medo, né, de escutar pelo jeito, porque a gente não teve tantos e-mails nem comentários, né, Pen? É. Então, né, é aqueles recadinhos básicos sempre, né, a gente tem o nosso Twitter, que é o @meloix, e uma coisa que provavelmente vocês perceberam, né, a gente tá com um site com um novo endereço e com um layout totalmente novo, né, espero que vocês tenham gostado aí do nosso layout. A gente tá esperando a crítica do pessoal, né, mas por enquanto o pessoal achou bacana. Eu, em particular, eu adorei bastante, achei muito massa, e agora a gente tá sendo acessado através de um endereço, né? Agora é o www.meialuax.com. Isso, bem mais simples, né? Não tem mais aquele WordPress. É mais fácil para você apresentar para os amigos, né? Ou acessa lá o site do meluix.com, ó, muito mais fácil, né? Ah, não acessa o site lá do meluix.com. Nossa, era muito complicado. Ponto o quê? Você que está ainda acessando pelo nosso blog antigo, né? Lá em cima tem um aviso. Mudamos para meluix.com, né? Bom, é bem grande ainda. O recado tá dado, né, cara? A gente sabe que vocês são capazes de fazer isso, cara. A gente confia em vocês. Então, relativos ao cast número 13 que a gente fez sobre jogos de terror e survival horror, né? A gente não teve tanto acesso assim, acho que foi o cast mais, um pouco mais fraco de todos aí, né? Até o Hidame que criticou um pouquinho quando a gente gravou e depois nos comentários, que foi um cast um pouquinho diferente que a gente fez. Tomara que não seja por isso que o pessoal não escutou bastante, né? Ou talvez pela mudança. É isso aí, né? Então, a gente espera que vocês mandem e-mail, né? A gente precisa de opiniões, né? Pra ver se a gente tá fazendo um bom trabalho, se vocês curtiram ou não. Então, eu vou pro primeiro comentário aí, que foi deixado, foram deixados apenas 2 comentários, né? Então, né, o primeiro comentário aí do Necrocure, né, ele diz assim: um salve, salve pra galera do Melo X. É a primeira vez que estou postando, mas acompanho vocês há algum tempo, graças às gurias nerds. Escolhi um comentar bem no tema preferido, né? Survival Horrors. O cast, muito bom, como sempre, mas vocês, como vocês mesmos disseram, né? Faltou um pouco de alguns jogos como Fear, Alone in the Dark, Fatal Frame, tantos outros, né? Que assombraram e marcaram muita gente, né? Bom, a gente até comentou, né? Que, tipo, provavelmente a gente vai fazer uma segunda parte. Quando a gente fala de um gênero, com certeza a gente vai deixar faltando um ou outro, né, Pen? É, tem 1000 jogos, cara. Vai ter sempre aquele. Vai lembrar daquele jogo que ninguém nunca jogou e só ele jogou. Não, ó. Quem vai falar dos plaquinhas, dos mais famosos. Olha o Pen. Ele diz assim: também sou muito fã do Tio Nemesis, assim como o Hidan. Pra mim, foi considerado o melhor vilão da série. Em especial porque ele te seguia mesmo que você abrisse uma porta pra fugir, como fazia em tantos outros jogos, né? Que ele logo estava ali atrás. Bom, aliás, eu tenho até uma camiseta com o Tio Nemesis. Eu também tive a oportunidade de fechar Resident Evil do 1 ao 4. 4, odiei o 5, né, que ele perdeu um pouquinho do aquele conteúdo horror, né. Ele diz assim que o 5, ele tem até um gráfico bom, mas obrigar você a ficar travado numa planta de um cenário, né, que aconteceu com ele, ele achou um pouquinho ridícula, né, já que tá jogando no PlayStation 3, né. Bom, impressionei também com vocês por falar em Planta vs Zumbis. Cara, eu amo esse jogo, essa desgraça vicia e faz você não querer sair na frente do seu PC querendo jogar a próxima fase pra descobrir qual que é a próxima planta ou bônus. Putz, que joguinho muito viciante e muito bom. Rende muitas boas risadas até enfrentar o boss final, né? Continue com um bom trabalho. E pra terminar, tem um adendo. Por que não foi falado sobre Donkey Kong 64 no Game Track de Donkey Kong, né? Um abraço a todos. Bom, eu até digo por quê, né? Quando a gente falou Donkey Kong Country, acho que o Donkey Kong 64 não chega a ser um Country. Espero que eu não esteja falando besteira, né, Pen? Ah, vai levar o Hadouken na cara daqui a pouco. Então, o próximo comentário aqui é do Wesley Pires, né? Ele é lá do No Reset e também lá do Omega Cash. Ele diz assim, devo fazer um adendo todo especial quanto à série Silent Hill, né? Pois, para a ambientação de cenário caótico, Akira Yamaoka é um mestre. Exemplo disso é em Silent Hill Origins, no Otherworld, né? Onde o som metálico constante bastante tenebroso, fica se repetindo a todo instante, causando muito medo. E olha que minha namorada zerou. Pra diminuir um pouquinho do medo, ela tirava o som do jogo. Ah, mata uma mãe, esquece o som do jogo. Quando você só tira o som, quando você zerou ele mais de 5 vezes seguido e você quer ouvir um podcast nosso. Daí você o Pen tá revoltado hoje. Bom, muitos jogos aí eu preciso jogar ainda, como Parasite Eve, Bioshock, Plants vs Zumbis. Na verdade, eu vivo jogando pela G Arena, né? E aí, se alguém quiser jogar lá, só me avisar. Um mega abraço. É isso aí, né? Nossa leitura de e-mail um pouquinho curta, né? Que a gente não teve e-mails. Então a gente reforça. Por favor, pessoal, a gente vai implorar aqui de joelhos. Não. Vamos fazer uma coisa melhor. Fala. Estou pensando em fazer uma promoção pra quem ficar mandando e-mail. Então, né, a gente tá pedindo pro pessoal comentar mais aí, ou mandar e-mails, né, porque a gente precisa saber como que tá o nosso trabalho. Ou falar mal dos avos também. Ou falar mal da minha voz, eu tô falando 14º, né. É, a Genai é professor de português aqui. É, ainda bem, né. Bom, é isso aí, né, Pen, muito obrigado pela sua presença aí nos e-mails. Então é isso, né, pessoal. Continue com o nosso cast do Mega Man. Fumazinha azul. Eu não gosto do Mega Man. Ah, cara, eu curti. Ah, vai tomar banho. Eu vivi o Zero. Zero é foda, o cara parece com um sabre de luz e mata todo mundo. Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Da leitura de e-mails, hoje a gente vai começar aí falando de Mega Man. Só que antes, vale a pena citar um pouquinho dessa história, né? Por quem foi criado, além dessa série clássica que a gente vai falar parte dela hoje, né? Que essa série atualmente vai até o número 10. 11 jogos, na verdade, né? E o Mega Man 10 é considerado o número 11. Sem falar os universos paralelos, né? De anime, de mangá e isso, por aí fora. Mega Man é a maior série de jogos que existe, com 129 jogos. Nossa. E lembrando que sempre no aniversário solta um remake de alguma versão antiga. Além da série clássica, né? Tem a série de spin-off do Mega Man X. Além de versões de Mega Man Zero ou Mega Man ZX, né? Que também saiu pra portátil DS, né? A série Mega Man, ela foi criada em 87 aí, pelo Kenji Inafune, né? Uma pessoa muito importante na área de games, não apenas uma Mega Man, né? Ele participou como designer dos carinhas lá do Street Fighter 1, que provavelmente você não jogou, nem eu, né? Ele criou todos os carinhas lá do Street Fighter 1, né? Só pra você ver o que que ele fez. O Hidan também sabe que ele fez outros jogos, né? Que ele participou. Sim, meu, ele fez Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 5. Meu, ele fez muito jogo massa, meu. Mega Man X também, quase todos. Ele é muito foda. Pra citar também que também fez um jogo aí de uma franquia bem importante, que é o Onimusha, né? Ele fez participação no DuckTales lá na parte de design gráfico daquele joguinho de NES também, do Minish Cap do Legend of Zelda, Street Fighter 4, ele trabalhou como produtor executivo, Dead Rising, né, ele trabalhou como produtor, só pra ver que o cara é foda, ele também fez a participação lá no Dark Void, que é um jogo também bem conhecido aí pela galera, né, e ele criou essa série aí sem pretexto nenhum, quando ele foi contratado pra Capcom, ele era só o designer lá do Street Fighter 1, e um certo dia, o pessoal lá que tinha a franquia do Astro Boy falou, ó, vamos fazer um jogo de Astro Boy, e no meio da produção os caras falaram, ah, não queremos mais fazer fazer. Vocês aí que se ferrem com o projeto de vocês, pode ver que o Mega Man tem uns elementos assim que parecem muito com o Astro Boy, né? Se você olhar bem o character designer dele, é bem parecido. Cuequinha. É isso. Bem cuequinha, o pezinho dele lá, bem parecido. Então, o Keiji Inafune, o que ele fez? Aproveitou e lançou a série Mega Man, né? Não é à toa que Mega Man hoje é um sucesso, mas por essa cagada, entre aspas. Isso comprova que realmente nada se cria, tudo se copia, né, cara? É. Certeza. Vamos ser sinceros, o Mega Man é mais famoso que Astro Boy, né? Com certeza. É Astro Boy, na minha opinião. Por favor, não me matem. É muito paia. Eu também acho. Eu toco aqui. Não, cara, Astro Boy é muito paia. Porra. O Astro Boy não é ruim. Ele só não é bom. Boa. Não, é o Mega Man, é o primo rico. Exato. Tem dinheiro pra comprar o capacete, ele tem dinheiro pra comprar uma calça, ele tem dinheiro pra comprar uma camiseta. O Astro Boy, ele é tipo o amigo mongol que todo mundo tem no grupo. É boa. Cara. Meu Deus. É isso, daqui é um podcast de games. Porque se fosse de anime, vocês seriam muito trollados e muito hate mail, eu teria. Cara, com certeza, mas assim, eu acho bem claro que a gente tá falando de games. Como a série Astro Boy não rendeu pros games tão bem quanto Mega Man, né? A gente tá fazendo de Mega Man. Se Astro Boy tivesse rendido bem, a gente estaria fazendo um cast de Astro Boy. Mas como ele não fez, né? Fazer o quê? Bom, falar um pouquinho do Mega Man 1, né? O Hidan vai começar um pouquinho com a sua história. Daí, pessoal, então, eu escolhi a série Mega Man 1 pra me comentar, né? É, como eu já faz 6 duas, cada um é falar um da série, né? Essa é a série Mega Man 6. Eu escolhi do Mega Man 1 porque é clássico, meu. É muito foda. E também porque eu tava jogando recentemente. Então, vamos falar um pouco sobre o Mega Man. O Mega Man 1, ele foi criado em 87, pelo Kenji Inafune. Então, a história original tem duas histórias. Não sei qual delas que é correta, mas a que foi adotada vai ser a que eu vou falar agora. É assim, o Dr. Light, ele tinha um assistente chamado Dr. Weed. Eles fizeram um projeto de 6 robôs que iam trabalhar na área industrial da cidade. Por exemplo, o Iceman, ele foi designado para ser um soldado que congelava as coisas. O Lakeman era para trabalhar na fonte de energia da cidade. E assim ia indo. Designaram 6 robôs. Só que nisso, o Dr. Ryan não sabia que o Dr. Weir era maligno. E aí nisso ele foi colocando chips tipo de controle nos 6 robôs. Quando os 6 robôs estão prontos, o Dr. Weir pega, assume o controle sobre ele e ataca a cidade. O Dr. Light então pega uns 2 robôs assistentes dele, que ele colocou emoções humanas. O Mega Man, que na época era só Rock, o nome dele, e deu a ele poderes. Daí mandou ele pra proteger a cidade. Daí ele virou o Rockman. Na versão americana mudou pra Mega Man. Não sei porquê. Eu talvez tenha um pouquinho, né? A gente até tava comentando um pouquinho antes de gravar o cast. É por 2 motivos. Um motivo é porque tem o Gutsman, né? Que é um dos inimigos do Mega Man no videogame, no primeiro jogo. Ele é o cara que lança a rocha, né? Se chegasse pras crianças nessa época como Rockman, o nome do Mega Man, as crianças iam confundir. Mas por que que o Rockman não lança pedra? Já o Gutsman lança pedra, né? Por causa do Rock, nome associado à pedra. E outro segundo motivo foi que na época a Sony já detinha de um produto que tava associado o nome Rockman, né? Um amplificador chamado Rockman. Então, já tinha uma complicação com esse nome. Então, eles lançaram como Mega Man mesmo no ocidente. Ah, então. Aí tá o motivo. Agora a gente já sabe, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre a parte musical. A parte musical do Mega Man 1, ela foi feita por dois compositores. Yoshiro Sakaguchi, que o Zabuza vai falar em seguida. E Manami Matsumai, que ela é uma compositora freelance que fez alguns jogos pra franquia da Capcom, incluindo Mega Man 2, Mega Man 1, Magic Sword, Batman, Dragon Quest. Posso citar uma coisinha? Atualmente a Manami Matsumai, ela tá naquela banda da Capcom, a Alf Lila, que é aquela banda que fez praticamente toda a composição da música do Street Fighter 2, né? Street Fighter 2, Capitão Comando, Stride Hero e Final Fight, né? As músicas do Mega Man 1 eu acho muito empolgante mesmo. A minha primeira música, já vou emendar aqui, a minha primeira música é uma música que bem empolgante, na minha opinião, também. É a música da fase do Electman, que ele fica na torre de cidade da cidade. Essa música, ela é muito parecida com outras músicas do outro Mega Man, incluindo uma música do Mega Man 7 da fase do Cloudman, mas não vem ao caso. Então, toca aí a música Electman Stage. Thank you. o nome original do Mega Man é Rock e o nome da irmã dele é Roll. Ligando os dois, o que dá? Rock and Roll. Oh! Oh, que piadinha. Boa. O Keiji Inafune, ele queria fazer uma referência direta a isso. Foi tipo o proposital. Tanto que depois, na série em que aparece o Protoman, o nome verdadeiro do Protoman não é Protoman, é Blue, pra dar tipo um negócio de colisão entre os estilos musicais. Outra curiosidade massa é que saiu um remake esses tempos para PSP do Mega Man 1, e o nome virou Mega Man Powered Up. Nessa versão, você pode jogar com os chefes. Então, os chefes são os seres adicionais, que são Gutsman, Electman, Fireman, Iceman, Bombman e Cutman. Esses são os chefes originais da série Mega Man 1. Na série Mega Man Powered Up, adicionam dois chefes novos, que é Timeman e Oilman. Oilman. Quem mora em Curitiba conhece, hein? É boa. É um ícone aqui de Curitiba. Tem um ícone. É, tipo, você tá andando pela 15, de repente você vê um cara com uma cinquinha colada, cheio de óleo, andando de bicicleta. É uma visão tão boa, sabe? Muito boa. Sabe qual que é o pior? O Oilman, cara, aqui de Curitiba, ele tem uma banda e ele faz cover de Elvis, cara. Muito foda. Mas voltando pro cast. Então, o pior é que ele entra no palco de bicicleta, sunga e cheio de óleo, cara. Bom, voltando pro cast. Então, pessoal, essa foi a explicação do Mega Man 1. Se tiver mais alguma coisa que esteja faltando, se vocês quiserem comentar, por favor. Eu tenho que comentar uma coisinha, né, sobre o Mega Man 1. Ele fez um sucesso em si, mas não aquele sucesso quanto a franquia em si, né? Mas é porque ele foi lançado com muito bug. Se você procurar um vídeo no YouTube, tem muito bug. E ele é um jogo extremamente difícil, né? Porque ele tem aquele lance dos bichinhos, eles surgem do nada e morrem. Depois você muda a tela um pouquinho e volta, os bichinhos voltam. Ah, mas isso tem em todos. Isso virou uma característica da série, né? É, mas ele começou assim, pra quem tava jogando na época, ué, mas como os bichinhos se reproduzem? É que existe um truque no Mega Man 1, você mata mais fácil, que é chefe. É, o apertar select. É que no caso do Mega Man 1, tipo, antigamente, tinha dois botões de pausa, o select e o start. O start, ele chamava a tela de seleção de armas, né? E o pause simplesmente pausava o jogo. Aí durante o jogo, você simplesmente apertava select, pausava, via onde tava vindo o tiro e como desviar, e você despausava e desviava de tiro e depois matava mais fácil os chefes. Você soltava o tiro, quando o tiro batia no carinha, apertava o select, depois despausava ele como dava o segundo hit. Aí ficava apertando o select até dar, tipo, N hits até destruir o carinha. Sim. Bom, agora vamos pra minha segunda música. A minha segunda música eu escolhi já mais pro final do jogo. Depois que você derrota os seis chefes, você abre o castelo do Willy. E quando você chega no chefe do castelo do Willy, a música é muito característica, é uma música bem diferente. E a música que escolhi foi essa, a música de chefe do castelo do Willy. É o Willy Stage Boss. Toca aí. Deixa eu apresentar uma coisa. Não, não vou acrescentar não, só vou comentar com vocês mesmo. Ah, não precisa nem colocar isso no cast. A história que o Hidan falou, história que vem no manual de instrução norte-americano. Só que a história real, na verdade, é outra. Que os dois, na verdade, o Light e o Willy, na verdade, viviam na mesma universidade. E os dois fizeram PHP em eletrônica. E o Light criou a empresa dele e fez sucesso. E o Willy ficou com ciúmes e criou um laboratório secreto pra construir robôs, tudo. E queria conquistar o mundo, tudo. Aí aconteceu todas as coisas. Na versão norte-americana, o Dr. Willy é bipolar. Uhum. Na japonesa, ele sofria de bullying e matou todo mundo, cara. Sim. Mas, seguinte, depois a versão americana foi adotada como a real do Mega Man. Tanto que na versão do remake, o Mega Man 1, o Powered Up, a versão japonesa já é a mesma história da versão americana. Eu tô comentando por causa que tá aqui no wiki do Mega Man. Outra coisa, assim, é que eles até adotaram essa versão, né? Na verdade, tipo, era bem simples, igual o Hidan falou de início. Como a série, ela rendeu e teve, tipo, virou uma franquia, eles tiveram que adotar essa versão aí, tipo, de ele que era amigo e depois virou e quis dominar o mundo. mas por causa das continuações, né? Eu queria frisar também que o Zavos até começou a falar ali que o Mega Man 1, na verdade, ele não teve uma boa tiragem, né? E a Capcom não ia querer fazer uma sequência, mas aí o... Keiji Inafune. O Keiji Inafune, eu consigo convencer ele, eu me dar uma nova oportunidade, né? Foi o 2 que salvou as férias. É, com certeza. Foi o 2 que salvou as férias. Isso aí no seu comentário, inclusive, Rodrigo. Então, aproveitando, falar já do Mega Man 2, né? Ele que foi lançado em 88, né? Como o Rodrigo disse, ele ganhou um pouquinho de destaque, pouquinho não, muito destaque, né? Porque ele é um jogo que em si, pra época, pro Nintendinho, como a gente falou no cast de Donkey Kong, ele foi, em questão de gráfico, de jogabilidade, pra época, quando foi lançado, foi um auge mesmo. Não vou, tipo, desclassificar as outras séries do Mega Man até o 6, ele que saiu pro NES também, que estão bem boas quanto a gráfico, quanto a outros elementos, mas o 2, em caracterização de vilões que eram mais carismáticos, quanto a tiragem, né, de cópias vendidas aí, todo mundo, foi mais de 1,5 milhão, né? E outra coisa aí que vale a pena citar, que o Mega Man 2, ele, como eu já falei dos vilões, eram Bubble Man, Iron Man, Quick Man, Hitman, Wood Man, Metal Man, Flash Man e Crash Man. E, na opinião de muita gente, o Mega Man 2, ele fica como sendo o melhor da série. Não é tão até que o Keiji Inafune, ele acha que é a obra de arte dele. A história se passa assim. Ah, o Dr. Willy, ele não conseguiu vencer na primeira tentativa dele, e agora ele fala assim, ah, então agora quero dominar o mundo. Ele constrói mais robôs, né, que são os robôs que você enfrenta durante o jogo. Uma coisa que a gente não falou do primeiro, que a gente pode citar bastante quanto à franquia do Mega Man, é que ele começou com aquela ideia de você escolher por qual chefe começar, né? Então, você tinha a opção de começar por aqui, por ali. No Mega Man 1, que a gente até esqueceu de citar, que ele segue aquela lógica do pedra, papel, tesoura, né? Então você começava destruindo o Cutsman pra pegar a pedra, pra depois o Gutsman, né? Pra depois pegar lutar contra o Cutsman, né? Que pedra contra tesoura tinha vantagem. Então você usa essa lógica, depois fica um pouquinho mais tipo, abstrato, né? Essa lógica. E quando a capa do Mega Man 2, ele também segue aquela ideia do Mega Man, a capa do Mega Man 1, né? Que é bem bonita, né, Ridan? Olha, um cara com uma roupa amarela e azul. É um cara de terceira idade lutando... Amarelo. A cara de Payday, né? Boa! Payday. Mas se você olhar bem, cara, a capa do Mega Man, né? Quando você fala assim, nossa, eu vou comprar esse jogo pro meu filho, mas o que meu filho vai fazer com esse velho de terceira idade com uma pistola na mão? Né? Aí quando você joga lá, o robôzinho todo carismático e a capa toda destruída, né? Caraca, a capa do Mega Man 2, até que ela é melhoradinha, tá? Só que o Mega Man parece fazer um capacete de motoqueiro, né? É, ou de policial, assim, que você... É, com a viseira erguida, né? Até bom botar no post depois a capa da versão europeia, que é um Mega Man prateado, bombadinho. Nossa senhora, que lixo! Viu? Meu Deus! O pior não é isso, é que tipo, ele enfrenta androides. Na capa tem um dragão prateado, tem um sapo louco. E um sapo vermelho. E tem um gato lá com um cavanhaque lá atrás. Não é, sei o que é isso. Patalice ali atrás, cara. E ele é o robô protocologista, né? Exato. É, cara, tem medo. Mas no braço ele tem um jarro de água. É isso mesmo. A garrafa térmica. É boa. Quanto às músicas, né? Ele também segue a mesma ideia das músicas do primeiro. Não é à toa que o Yoshihiro Sakaguchi tá lá no meio, junto com a Manami Matsumai, né, que o Hidan falou, e tem a participação do Takashi Tateishi. Nossa, que nome esquisito. Eu vou falar um pouquinho do Yoshihiro Sakaguchi, né, além de ele fazer a trilha do primeiro e do segundo Mega Man, ele fez a participação junto com a Manami Matsumai no DuckTales 1, fez Final Fight, né, participação na composição de músicas ali, o Final Fight Double Impact, Street Fighter 2 e Hyper Fighting, fez participação no Legendary's Wing, The Forgotten World. Nossa, tem uma porrada de trabalho que ele fez, né, e já falando de música, a minha primeira opção de música, se eu não tivesse escolhido num cast antigamente, né, seria com certeza a Dr. Willy Stage, né, a primeira versão dela. Mas eu vou escolher a música de introdução, quando você tá ali pra apertar start, o Mega Man tá com o cabelinho todo solto lá em cima do prédio. Fica tocando uma música bem maneira, bem legal, com aquela batidinha bem clássica de Mega Man, né? Então, toca ela aí. Thank you. segunda música é a música que toca no, lá na fasezinha do Armin, né? Eu acho ela também uma batida bem genial, assim, pra fase, combina bastante com o contexto ali. Então, toca ela aí. Ele foi lançado já no auge do NES. Na época ele tava com uma popularidade enorme por causa do Mega Man 2, que fez um grande sucesso. E a Capcom ainda assim conseguiu melhorar ainda mais a qualidade gráfica e manter uma trilha sonora que todo mundo gostou. Foi meio que, assim, unânime que a trilha sonora foi impecável. A maior crítica que ele sofreu nas revistas de games na época é que ele não tinha muita criatividade no roteiro. Ele seguia mais ou menos o roteiro do Mega Man 2 e do Mega Man 1. E eu vou contar agora um pouco da história. Começa basicamente o Dr. Willy falou que ia se regenerar, não sei o que, volta, faz aquela porra toda e joga mais robôs de novo pra todo mundo enfrentar. Só que esse jogo, ele foi dividido em três partes, né? A primeira parte, você vai enfrentar os 8 boss, que é o Needleman, Magnetic Man, Gemini Man, Hard Man, Top Man, Snake Man, Spark Man e Shadow Man. Na segunda parte já, você vai enfrentar quatro fases remodeladas, onde o Mega Man vai enfrentar 8 robôs do Mega Man 2. Ele, na fase do Spark Man, que foi remodelada, ele enfrenta o Metal Man e o Quick Man. Na do Needle Man, que é remodelada, ele enfrenta o Air Man e o Crash Man. Na do Gemini Man, remodelada, ele enfrenta o Flash Man e o Bubble Man. E na do Shadow Man, remodelada, ele enfrenta o Wood Man e o Hit Man. Aí a terceira parte do jogo, ele vai pro castelo Dr. Willy, que se divide em mais 4 fases, e depois ele enfrenta o Dr. Willy. Então, pra começar de música, pra primeira música, eu escolho a música que o Mega Man pega a sua arma, que é uma música muito bacana, inclusive melhor do que muito chefe de fase. Toca aí. Thank you. Bom, agora continuando, falar do compositor das músicas, é o Yasuaki Fujita. Ele fez vários trabalhos, né? Ele participou do Blazing Stars, Breath of Fire, do próprio Darkwing Duck, já tinha sido comentado, Destiny of the Emperor 2, Final Fight 2, Magical Tetris Challenge, Mega Man 3, 4, 9 e 10, Metal Slug First and Second Mission, Pulsar, Sky Blazer, Spawn, o filme, The Little Mermaid, Tomba e Who Framed Roger Rabbit pro Game Boy. O cara fez trabalho pra caramba, né? Nesse Mega Man 3, é bom ressaltar algumas coisas que foram melhoradas, né? Foi a primeira aparição do Rush, que foi inclusive o motivo da minha escolha pro Mega Man 3. Eu sempre fui muito fã do Rush, inclusive meu sonho é que o Rush se fundisse com o Mega Man e virasse tipo um Megazord. Assim. Ia ser muito bacana. O Rush nessa primeira edição, ele só tinha o pulo normal, tipo, ele summonava o Rush, daí você usava ele como propulsão. Ele tinha esse da mola, o Rush Marine, que ele se transformava num submarino, e o Rush Jet, que ele levava o Mega Man por caminhos inacessíveis, voando. Nessa edição também foi introduzido o Dash do Mega Man, que você deslizava pelo chão, dando tipo uma rasteira. Foi bem bacana e muito utilizado, inclusive dava pra cortar várias partes do jogo bem mais rapidamente fazendo Dash. Algumas curiosidades, né? Esse foi o primeiro Mega Man, tirando o primeiro, que todos os robôs mestres apareceram no jogo, no desenho. Esse também é um dos únicos jogos que a maioria dos robôs foi construído em conjunto pelo Dr. Will e Dr. Light. E a última curiosidade, que eu achei assim, bem importante, é que é o primeiro jogo em que a Ro realmente é nomeada durante o jogo. Nos outros ela só aparecia, e por fora é que se especulava que o nome dela era Ro, se dizia. Mas nunca tinha sido nomeada realmente durante o jogo. Curiosidade legal do Mega Man 3 é que, se você prestar bem atenção no final, você vê ao fundo o UFO do Dr. Will indo embora, que mostra que ele não morreu, pra ele reaparecer no 4, né? E no cantinho da tela, o Proto Man olhando assim, meio... Aí, pra segunda música, eu escolhi a música da fase do Snake Man, que o Snake Man, tipo, eu acho a melhor fase, assim. Inclusive, ela é toda feita por cobras. Até aquela tubulação, né? Bem parecido com escamas de cobras, bem legal mesmo. Tirando que as cabeças de cobra, na verdade, lembram um sapo. Snake Man apavora, meu. É a melhor fase do Mega Man 2. Não, com certeza. Snake Man é um dos melhores. Então, uma última coisa aqui que eu esqueci de falar. O Shadow Man, ele é um dos mais difíceis chefes pra se enfrentar durante o jogo. O que é meio estranho, porque todos eles, tipo, ficaram meio fáceis, assim, pra você derrotar. Menos o Shadow Man. O Shadow Man, você só consegue realmente derrotar ele fácil se você tiver a arma do Gemini Man. Ó, mais uma coisinha que eu esqueci de falar. O Mega Man 3 é o primeiro que aparece um novo protótipo de robô durante o jogo, que é o Proto Man. Ele aparece às vezes pra enfrentar o Mega Man. Não é muito difícil de enfrentar ele, só dá alguns tiros e depois ele vai embora. E em algumas partes que o Mega Man tá totalmente enrascado, ele aparece pra dar uma ajuda. Então, pra finalizar, a música do Snake Man, que eu tinha falado, toca aí. Thank you. Bom, só vale citar um pouquinho também que esse Proton Man, ele foi feito antes do próprio Mega Man, né? Ele mas foi ele feito em 3, isso que é estranho. Isso, mas é porque assim, ele foi feito, ele foi feito, mas ele foi feito assim, tipo, antigamente os robôs eram muito tipo mecânico, viro pra cá, tiro. Então quando ele foi feito com mais, tipo, uma ideia de colocar emoções mesmo, antes do próprio Mega Man. Então ele com emoção e decisão própria, pode ver que ele é meio independente, ele é bem tipo radical assim. Não, ele foi criado muito do Mega Man, mas só é explicado na história, porque ele só vinha aparecer no Mega Man 3. Isso. Então, pra quem não se informava da história, só pegava o jogo pra jogar, olha assim, nossa, o que que esse robô aparecendo do nada me enfrentando aqui? Ele tem um jeito de boss. Eu tenho uma curiosidade. É o seguinte, ele é o protótipo, mas ele é mais forte que o Mega Man em todos os quesitos, porém ele não pode lutar muito tempo, porque por ele ser protótipo, o sistema interno dele sobrecarrega. Se lutar muito tempo, ele acaba sobrecarregando e, tipo, ele explodindo, por assim dizer. Pra arrumar isso, ele teria que tirar os sentimentos dele. Ele prefere continuar com os sentimentos, só que sobrecarregando. Ó, vale citar que a parte do protótipo não é o Proton Man em si. O Proton Man em si, ele foi completo. O que era protótipo, na verdade, era o sistema de sentimentos, que é isso que faz sobrecarregar quando ele usa o poder dele. É isso aí, tá. Ele é mais estilosão, né? É. Ele é B10, daquele cara que fala com você olhando pro horizonte pra parecer B10. Então... Não dá pra ver o que você tá olhando por causa do óculos. É como se o Mega Man fosse o Shun e ele o Ikki, né? Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. Então, agora o Mega Man, vamos falar um pouco ou bastante do Mega Man 4, né, que é o quarto da série, que vem depois do 3 e antes do 5. Meu Deus. A história do Mega Man 4 é como o Dr. Willy supostamente foi derrotado, morto no final do Mega Man 3, surge um novo inimigo no Mega Man 4, que é o Dr. Kosak, que é um cientista russo que vem falando que ele é o maior gênio cientista do mundo, melhor que o Dr. Light, tudo. Aí ele manda 8 robôs para destruir o Mega Man e provar ao Dr. Light que ele é melhor. Só que, na verdade, isso é um vilão falso do Dr. Kosak. Dr. Kosak, na verdade, o Dr. Willy que tá por trás de toda a história. O Dr. Willy sequestrou a filha chamada Kalinga, a filha Kalinga do Dr. Kosak, pra forçar o Dr. Kosak a enfrentar o Dr. Light. Enquanto o Mega Man enfrenta os 8 robôs, o Proto Man aparece na história e derrota o Willy e salva a filha do Dr. Kosak. Aí, novamente, o Mega Man vai lá e derrota mais uma vez o Willy. Os 8 robôs Masters que são desse jogo é o Brightman, Toadman, Drillman, Paralman, Ringman, Dustman, Diveman e Skullman. Então vamos para a primeira música do jogo escolhida por mim. A primeira música escolhida foi a música da fase do Diveman. Então toca aí. Os compositores dessa edição do Mega Man são Yasuaki Fujita, que já foi comentado no Mega Man 3, e Minae Fuji, junto com Yasaki, que compôs a soundtrack do Mega Man 4. Fala o apelido do Yasuaki. Bum Bum? Uhum. Yasuaki Fujita normalmente é conhecido como Bum Bum. Adivinha por quê, né? Agora fico imaginando por que ele conseguiu um apelido de Bum Bum, né? Ou é do toque musical que é o Bum Bum, ou do... Não sei. É melhor não descobrir. Melhor não, né? Deixa assim, tá bom. Como o Yasuaki já foi comentado, então vou falar mais um pouco só da Minae. Cara, eu não consigo descobrir se é homem ou é mulher isso daqui. Parece que eu não acho nenhuma outra referência. Nota mental. Após que a gente conseguir dinheiro, mandar todo mundo do podcast fazer um curso de japonês pra gente poder traduzir o nome dos caras. Tipo aqui, no site que eu tô olhando aqui, que o Zabuza já passou, Giant Bomb, tem aqui, ó. Nome completo, Minae Fuji, gênero, desconhecido. Nossa! Como assim? Aí é bacana, ajuda, hein? Então, Minae Fuji, só pelo que eu consegui encontrar, só participou de 3 jogos: Mega Man 4, Mega Man 3 e Bridge of Fire. No Mega Man 4 foi adicionado novos elementos ao jogo. Um dos elementos principais que fazem muita diferença é o novo Mega Buster. Ele funciona assim. Da parte do 4 você pode se energizar para ter um tiro mais forte. Normalmente do 1 ao 3 você simplesmente tem que ficar apertando o botão e atirando para você matar os inimigos. No 4 você segura o botão, aí ele vai concentrando o poder assim até um momento que você dá um tiro muito maior assim que até a própria cabeça do Mega Man. Nossa! Verdade. Outra coisa que foi adicionado nesse jogo foi o Robô Ed. Robô Ed! Oi, Snake. Que isso? Como assim? Eu tenho um robô, eu não sabia? É? Você tem dois robôs na série Mega Man, né? O Snake Man e o Edge Man. O que dá juntar o Ed Snake Man? Nossa. Não o Metal Gear, né? Boa. Meu Deus. Então, e o Ed é um robôzinho que foi criado para ajudar o Mega Man. Ele surge numa parte de algumas fases e simplesmente joga um item aleatório pro Mega Man. Aquele robôzinho lá que sempre tinha um desenho que jogava uma latinha de Coca-Cola pra ele? Sim, sim. É esse mesmo. Pô, agora eu paguei pau. Ah, viu, né? Ele é um robôzinho bom, não é o Go Snake, que é um mal. Go Snake, joga minha Coca, hein? Boa. Boa. O bom dele é que você pode jogar alguma parada que pra você não seja útil, você pode voltar a tela e voltar ali onde ele está ali, ele pode jogar uma coisa mais útil. Se você pegar, você não pode fazer isso de novo. Você tem que ignorar o que ele jogou e voltar a tela, e volta pra onde ele aparece ali. Eu ficar fazendo isso até ele jogar uma lata de energia. Então, para a minha segunda música é a música de ending do jogo. Então toca aí. Que surge a partir do 4 é que nas últimas naves que o Willy usa no final do jogo, ele tem aquela aparência de caveira que até o 3 não tinha. Aí isso começa a vir frequente a partir do 4. Todas as máquinas finais do jogo sempre são assim, tem uma caveira assim, um elemento de caveira no jogo, no robô do Willy. Ah, uma coisa muito interessante, né, nesse jogo, que você pode literalmente matar o Dr. Willy no final do jogo. Quando você derrota o Dr. Willy, a máquina número 4 dele, enquanto ele se prepara pra escapar, você muda sua arma para a arma Rain Crush e usa essa arma. Aí ela simplesmente vai matar o enorme. Vai explodir a navinha dele, o UFO dele. Aí simplesmente a merda é, você fica preso naquela parte. Tipo, você fica paralisado naquela fase, você não tem como sair daquela tela. Só consegue sair de lá basicamente... Basicamente não, você só consegue sair lá resetando o jogo. Você é obrigado a resetar o jogo, chegar naquela fase, naquela cena de novo e não matar o Will, senão você fica travado de novo. Tipo, a gente vai botar o vídeo no link aí pra você ver essa cena. É como que você mata o Will, se você quiser aí. Falar do Mega Man 5. O porquê que eu tô falando do Mega Man 5? Por quê? Porque foi o primeiro Mega Man que eu fechei. Quando meu pai me deu a fita do Mega Man, que nem era pro Nintendo 8 bits, era pra aqueles periféricos, aqueles similares da Dynavision, né? Uhum. Então, o Mega Man 5 ele é de 1992, lançado também pela Capcom. E a história dele é o seguinte: o Dr. Light estava na frente da sua casa e de repente quem aparece pra sequestrá-lo? Protoman. E por que o Mega Man acha isso? Porque o Protoman deixou cair o seu cachecolzinho. Seu cachecol amarelo. Então, o Mega Man sai na aventura atrás do Dr. Light. E ele enfrenta os seguintes vilões: Gravity Man, Wave Man, Tony Man, Giro Man, Star Man, Charge Man, Napalm Man e Crystal Man. Uma coisinha que vale a pena citar, cara, é que a fase do Gravity Man é muito animal, cara. A mudança de você ficar mudando, andar no teto, depois andar no solo normal, depois andar no teto, achei muito foda isso. E também porque o Gravity Man, de toda a série do Mega Man, é o mais fácil de ser destruído, né, cara? Acho que é o único vilão que eu consigo derrotar ele perfect. Carmin é normal ainda. A trilha sonora do Mega Man 5 não é das melhores, a música é simples, então a primeira música que eu escolhi foi a da fase do Gravity Man Stage, então toca ela aí. A música do Mega Man 5 foi composta por Mari Yamaguchi, que também fez músicas para um jogo Super and Ghosts, e VN Squadron, que também são jogos da Capcom. No Mega Man 5 já não existe mais a versão marítima do Rush. Nesse Mega Man também você recolhe letras em todas as fases, que forma a palavra Mega Man 5, e você ganha o Beat, que é um pássaro no qual você pode usar ele, que quando você vai andando ele vai destruindo os inimigos. Aí nesse jogo também tem a opção, além do Eden, daquele tanque de energia, tem o tanque M, além de encher a energia do Mega Man, também enchia todas as outras armas. Que após derrotar os 8 inimigos, você vai para o castelo do Proto Man. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o Dark Man 1, Darkman 2, Darkman 3 e a Darkman 4. Quem que é o Darkman? Darkman é aquele protoman falso que sequestra o Dr. Light no começo do jogo, no qual você tá enfrentando ele com o Mega Man e ele te derrota, mas aparece o verdadeiro protoman e te dá um tanque de energia. Ele te dá esse tanque de energia e você pega e daí você consegue destruir o Darkman. Uhum. Só aí você vai pro castelo do Willy. O castelo do Willy é dividido em 5 partes, sendo que 2 delas são 2 chefões lá, e na terceira parte, eu só não tenho certeza, você enfrenta todos aqueles 8 chefões, não lembro se você enfrenta todos eles de volta ou se é só alguns deles. Então, depois... isso aí de dividir o jogo em 3 partes, com os 8 robôs, depois mais 4 fases para daí pro castelo, foi uma inovação que eles botaram a partir do 3 para fugir da regra de 8 robôs, Dr. Willy, e acabou o jogo. E daí no final do jogo você tá enfrentando, você derrota o Dr. Willy e o castelo começa a desmoronar. Nisso o Dr. Willy foge, você salva o Dr. Light, nisso vocês vão morrer, soterrados. Nisso aparece o Proto Man e salva os dois. Proto Man é herói do dia, isso, cara. E isso foi a deixa pro Dr. Willy fugir. Ah. E também o Mega Man 5, ao lado do Mega Man 6, eles tiveram uma tiragem menor do que o 2 até o 4, por causa que eles já foram lançados já na época em que o Super Nintendo já tinha sido lançado. A segunda música é da fase do Napalm Man. Na minha opinião, é a melhor musiquinha do jogo, então toca aí. Zabuza falou, né, no começo do cast, que o que me sobrou foi o Mega Man 6, né, cara? Eu não tive oportunidade de jogar ele ainda, porque a maioria dos jogos que eu joguei da série do Mega Man foi da partir do X. Mas tava dando uma estudada na história, cara, é bem bacaninha. Começou a virar a mesma coisa, né? Só que agora quem você tá enfrentando, o Mega Man não tá mais enfrentando o Dr. Willy. Mentira. Ele tava enfrentando o Senhor X, que é nada mais, nada menos do que o Dr. Willy com óculos e capa. Tipo, é bem coisa super-homem quando ele tira o óculos, tá ligado? Oh. Ninguém reconhece ele, que ele é o Clark Kent, ele coloca o óculos. É coisa mais ridícula, mas... Tira o óculos e espalha o cabelo, né? É bem dessa. Ninguém reconhece. Meu Deus, quem que é você? Nunca te vi na vida. Porque nem a mãe dele reconhece, mas tudo bem. Aí o Dr. Willy, que se denomina Senhor X, ele se passa por um bilionário e ele faz a primeira torneio anual de robôs pra ver qual que é o melhor robô do mundo. E nisso, como tem vários robôs de várias partes do mundo, daí ele pega os robôs dessa feira e reprograma. Ele usou de pretexto também pra conseguir uns free robots pra ele não ter que construir nada. Aí os Robot Masters, que o Dr. Willy sequestrou, é os seguintes. É o Blizzard Man, patrocinado pela Blizzard. Tem o Valve Man? É, ele presta... Oi? Tem o Valve Man? O Valve Man. O Centaur Man, o Flame Man, o Knight Man, o Plant Man, o Tomahawk Man, o Wind Man e o Yamato Man. Ó, vale ressaltar que tanto o Knight Man como o Wind Man são os únicos robôs da série que não foram desenhados, não foram criados por japoneses. Ah, uma coisa assim que tava vendo da história também, o Yamato Man, ele é parceiro, ele respeita bastante o Knight Man, pelo fato dos dois serem guerreiros. Basicamente é isso. O Mega Man, ele tem o auxílio do Rush, né? E o Rush se funde com o Mega Man, por exemplo. O Rush vira um jetpack. Uma curiosidade legal sobre os mestres robôs desse jogo é que, assim, eles fizeram cada um pra supostamente representar um país, né? Então, o Yamato Man representaria o Japão, o Blizzard Man representaria o Canadá, o Tomahawk Man representaria os Estados Unidos. Esses são os oficiais. E supostamente o Plant Man representaria o Brasil, a Inglaterra, o Flame Man a Arábia Saudita, o Centaur Man a Grécia e o Wind Man a China. Por que que o Plant Man, o personagem mais gay, tem que ser representado pelo Brasil? Não. É porque não é oficial. Se fosse oficial, seria Monkey Man. Cara, eu diria mais. Ele seria o Blanca Man, cara. Eles aproveitaram a deixa da Capcom e já falaram, ah, posso fazer o Blanca Man? Pode, então vai. Uma das músicas que eu achei bacana é a do Blizzard Man, o cara da fase da neve, né? Ele é bem bacaninha, assim, porque ela tem um ritminho bem interessante. Toca aí. O compositor dessa música aí é o Yuko Takehara. Ele foi responsável pelas músicas do Rockman, né? Do 1, do 2, ele ajudou no X-Men vs Street Fighter, no Street Fighter Zero, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom e Breath of Fire também. Daí a segunda música que eu escolhi foi a do Tomahawk Man, que ela tem um estilo bem faroeste. Quem jogou Sunset Riders vai ver uma batidinha de galopada no fundo. Muito mais. Aí, mais uma mofra que representa os Estados Unidos. Tomahawk que representa os Estados Unidos. É, porque o Tomahawk, ele é um índio, praticamente, é um índio robô, que tem um machado no invés de uma mão. Não, agora para pensar nisso, cara. Você tem um robô maligno que quer destruir tudo, ele tem um puta machado na mão e ele atira pena. Cara, eu não sei. Não, ele até tira o machado, cara, mas isso aqui é tão tosco, porque o machado vai, ele dá a volta e some, tipo. Ele não chega nem no alcance da cabeça do Mega Man. Se você for no canto da tela, assim, o machado passa reto, tá ligado? Nossa. Então, cara, pensa. Mamãe, socorro, aquele terrível índio está tirando pena. Muito foda. Então toca aí, faz o toca. Toma. Aí, porra. Bom, funciona. É, não, sabe quando você engata ré? Ah, tá. Faz esse barulho? Adicionando isso daí vai ficar uma beleza. Então, pra tocar aí, fase do Tomahawk Man. We'll be right back. Bom, então vamos finalizar o nosso 14º episódio aí do Game Track, né? Com essa primeira parte aí das músicas de Mega Man na série clássica, né? Claro que no futuro a gente vai fazer da série X aí, pra gente falar um pouquinho mais do que é o spin-off de Mega Man, né? Tomara que vocês gostem de como ficou o cast, né? Então vamos aos nossos agradecimentos. Então, primeiramente, obrigado aí pela volta do Snake, né? O pessoal com certeza vai se deliciar com sua voz sexy aí e tudo mais. Vamos dar pra mais de metro, né, cara? Com certeza. Não, mas vamos voltar aí para o próximo cast. Não sei do que vai ser o próximo episódio. Tem alguma ideia aí, Zabuza? O próximo cast é sobre Yaoi, cara. Certeza. Nossa, jogos Yaoi. Pô, mas isso é todos, meu. Então, obrigado pela participação do nosso Power Ranger de sempre, o Hidan. E aí, pessoal. Valeu aí pelo cast. No próximo, o Mega Man 7 é meu. Já vou avisando. Então, participação do Gnu também, né? Cri, cri. Muito obrigado pela participação do Gnu aí. Valeu, Gnu. Então, meu Deus. Gnu tá ouvindo a base de dorgas hoje, cara. Não pode. Também agradecer muito ele, né? O novo design do site aí foi graças a trabalho de união aí de Gnu e Dan, né? A gente fez divulgação, espero que vocês gostem de como está. Então, a participação também do Rodrigo, o Digo Coulson. Valeu, galera. Bacana, muito bacana, bacana pra caramba. Boa. Bacana, bacanoso. Bacana, bacanoso. Também a participação do Thiago, lá de Cascavel, né? Valeu, gente. Ó, fiquem esperando que daqui a pouco saia a nova coluna do Meia Lua X, uma coluna sobre jogos de anime, bem bacana, escrita por mim. Fala. E só pra não passar em branco, porque sempre tem meu e-mail mandando muito yaoi pros Abos e pro Hidan. Muito yaoi pros Abos e pro Hidan. Obrigado. Oi, nervoso. Então, já emendando essa parte de coluna, né, nosso querido Snake também vai fazer uma coluna, né? Vou ver se eu consigo fazer uma coluna por semana, senão vai ficar de 15 em 15 dias mesmo. Mas vai ser uma coluna sobre FPS, né? E outra dos jogos que me marcaram. Ah, pessoal, se tiverem alguma dica de jogo de anime que vocês gostariam de ver algum review, manda pro e-mail do Melua X, que depois os Abos encaminham pra mim e eu faço um review legal. Pode mandar e-mail do Game Track mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos, né? Então, é isso aí. Um abraço pra todo mundo. Se quiser mandar e-mail pra nós, é no gametrack.mlx@gmail.com. Então, até mais, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Começando o 14º Game Track aqui no blog do Melo X. 14? Epic Fail. Epic Fail, nossa. Eu falei... Vai pros créditos. Com certeza. Não. Caralho, meu. Caramba. Eu não consigo mais falar com a voz. 14º. Okay. Corta a cerveja do rapaz. Eu fiquei precisando ser mexido do carro, vamos lá. Daí, galera. Essa que é desculpa? Sério, cara. Eu comandava. Tá, então, né? Ai, ai. I will help you this time, but remember this light. I have not forgiven you. Gnu, comece, para de aleatoriedade. Aleatoriedade. As aleatoriedades são criadas a partir de uma aleatoriedade aleatória. Tá, Gnu, vai. Agora o Gnu tá movido à base de dorgas, cara. Eu vou explicar porque eu gosto do número 4, né? Porque ele tá bem presente na minha vida. Ó, eu gosto do número 4 porque eu sou o quarto neto da minha avó. Porque a soma de todos os números, até só um único dígito, minha data de nascimento é o número 4. Eu tinha outra curiosidade também, que era o número 4. Ah, putz, esqueci. Tua favorita. Oi. Maldito. Bom, você que começou, agora aguenta. Gnu, vai logo, Gnu, começa. Oi, bala. Eu queria saber o que o Monkey Man iria tirar, né? Ele ainda quer ser Monkey Man. Cara, eu tiraria a bosta, certeza, que ele ia ser banana. O Monkey Man ia tirar merda. Merda, com certeza. No máximo, cara, no máximo. Ele ia atacar barril. Meu Deus do céu. Só que como a gente tá no Brasil, barril não é dos mais baratos, então eu acho que ia ser bosta mesmo. Ele ia tirar o barril, daí viu um encanador, dava um soco na cara dele e ele morria, né? Mas sei lá, podia pegar um kart e sair correndo, né? Vai. Cara, que crossover a gente tá fazendo. A gente tá saindo de Mega Man, indo pra Donkey Kong e depois pra Mario Kart, velho. Puta, velho.